Rádio Alegre. O Piauí se ouve aqui. 98.3. Separe o lixo reciclável. Na lixeira amarela de lixo de metal, você deve jogar apenas latas, talheres de aço, panelas, fios, pregos, parafusos, embalagens de marmita e papéis de alumínio limpos. Não coloque ali esponjas de aço, grampos, clipes, embalagens de aerossóis e latas de tinta. Jogue o lixo sempre no lugar certo. Coleta seletiva. Faça parte da mudança. Uma parceria Rádio Senado. Apoio. Rádio Alep. Há 14 anos estamos no ar, levando informação, música, cidadania e boas histórias para todo o Piauí. Através do som que chega até você, que transforma notícia em conhecimento e que aproxima a Assembleia do Cidadão. São 14 anos de compromisso com o Piauí. 14 anos valorizando a informação de qualidade, o diálogo e a participação. Gente que vive o rádio, que dá voz à notícia e que faz da comunicação um serviço público de verdade. 98.3 FM Assembleia. Uma mulher é registrada como candidata apenas para cumprir a cota mínima exigida por lei. Mas sem apoio real, sem estrutura de campanha e sem condições de disputar a eleição. Essa prática é ilegal. A legislação determina que pelo menos 30% das candidaturas sejam de mulheres. E essas candidaturas precisam ser reais, com participação efetiva na campanha. Quando há fraude, a Justiça Eleitoral pode investigar o caso e levar à cassação de toda a chapa do partido. Por isso, atenção! Toda candidata tem direito a apoio, visibilidade e recursos para disputar a eleição. Mais mulheres na política fortalecem a nossa democracia. Uma parceria, Rádio Senado. Apoio, Rádio Alep. 9 horas. ZYL 202, 98.3 MHz. Rádio Alep, uma emissora da Assembleia Legislativa do Piauí. Agora na Assembleia FM, Jovem Guarda, Jovem Guarda. Não consigo esquecer que você me deixou, me negando seu amor. Minha vida mudou, já nem sei mais sorrir, meu viver não tem mais cor. Não podia pensar, pois você era tudo pra mim. Eu não vou suportar esta dor que não tem mais fim. Ângela, lá, lá, a mais ninguém eu hei de amar. Ângela, lá, lá, só seu amor me faz feliz. Ângela, lá, lá, eu peço, Ângela, lá, lá, quero de novo seu beijo, eu sinto desejo. Ângela, lá, lá. Alguém veio dizer que você vive só a sofrer sem ter ninguém. Quem você tanto amou só lhe fez infeliz. Arranjarei um outro alguém. Já não posso esperar, meu destino é viver por você. Se você não voltar, eu não sei, meu amor, que farei. Ângela, lá, lá, a mais ninguém eu hei de amar. Ângela, lá, lá, só seu amor me faz feliz. Ângela, lá, lá, eu peço, Ângela, lá, lá, quero de novo seu beijo, eu sinto desejo. Ângela, lá, lá, Ângela, lá, lá, a mais ninguém eu hei de amar. Ângela, lá, lá, só seu amor me faz

começando a chorar, chorar. Rádio Alep. Música, informação e cidadania. Fascinação, amor.

você existia. Eu não sabia que você existia. Eu não sabia que você existia. Atenção, atenção. Eu agora vou apresentar para vocês a última canção que eu fiz. Já chegou, já chegou. Novamente a bonança. Todo mal já passou. Já voltou a esperança. Vamos dançar e namorar. Sempre alegre ser. Vivendo assim a sorrir. A vida tem mais sabor. É o tempo do amor. Bem feliz e quem amar de verdade, se viver como nós, sem rancor nem maldade, vamos cantar sem pensar que o mundo é tão ruim. Vivendo assim a sorrir, a vida tem mais sabor. É o tempo do

Se o teu amor fosse mesmo verdade, se tu sofresses o quanto eu sofri, entenderias o dilema de um triste coração que ama e não é feliz. Sobras nada mais a torturar em meu ser. Sobras nada mais que me vão enlouquecer. Hoje estás feliz ao lado de outro vivendo, eu sozinho aqui sofrendo e aos poucos vou morrendo nesse drama sem final. Sombras nada mais atormentando meus dias. Sombras nada mais, nunca mais tive alegria. Se algum dia fizeres o mesmo com esse amor que em teus braços está, podes voltar que eu estarei com aquele mesmo amor que guardo para te dar. Porém, se agora tu amas fielmente, peço que esqueças que um dia te amei, pois eu não quero que esse outro sofra o que eu sofri vivendo nesta solidão. Hoje estás feliz junto com outro vivendo, eu sozinho aqui sofrendo e aos poucos vou morrendo neste drama sem final. Sombras nada mais da tua imagem querida. Sombras nada mais, só tenho sombras na vida. Vejo crianças que a correr, vão sorrindo por aí, enquanto eu sinto vontade de chorar. Fazem tudo o que já fiz no tempo em que eu fui feliz, no tempo que não volta mais. Rádio Alep, o Piauí se ouve aqui.

esse foi meu amigo, amigo das águas do mar. Um dia fingindo alegria, sorrindo ele me perguntou se a felicidade existe e onde se esconde o amor. Procurar o amor e eu continuo a esperar, mas não sei se vai voltar, pois o seu lance encontrei boiando nas águas do mar. Rádio Alepe 98.3. Chegou uma nova proteção para quem mais precisa, o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente. A nova lei estabelece regras para tornar a internet um ambiente mais seguro. Aplicativos, jogos e plataformas devem priorizar a privacidade, prevenir riscos e proteger o desenvolvimento dos mais jovens. Internet segura, infância protegida. Uma parceria Rádio Senado. Apoio Rádio Alep. O trabalho move o país, mas nem todo trabalho é valorizado como deveria. Ainda existem enormes desigualdades de renda, de oportunidade, de reconhecimento. Falar de trabalho também é falar de justiça. Avançar, incluir e valorizar ainda são grandes desafios que precisam ser enfrentados. O Brasil se constrói no esforço de cada trabalhador. Uma parceria com a Rádio Senado e Rádio Câmara. Apoio Rádio Alep. A política muda quando mais mulheres ocupam seus espaços. E em uma campanha, comunicar bem faz toda a diferença. Mas atenção, existem regras. Na pré-campanha, você pode falar sobre suas ideias, participar de eventos e se posicionar, mas ainda não pode pedir voto. Já na campanha, a divulgação está liberada, inclusive nas redes sociais. Sempre com responsabilidade e dentro da lei. E tem mais. Candidaturas femininas têm direito a, no mínimo, 30% do tempo de propaganda no rádio e na TV. Mais visibilidade e mais equilíbrio na disputa. E lembre-se, nada de desinformação, ataques ou perfis falsos. Uma boa mensagem pode fortalecer a sua candidatura. Mais mulheres na política fortalecem a nossa democracia. Uma parceria Rádio Senado. Apoio Rádio Alep. 10 horas. ZYL 202, 98.3 MHz. Rádio Alep, uma emissora da Assembleia Legislativa do Piauí. Estranho, sem amor, procurando meu destino. Eu me perco entre outros que também vão seguindo, procurando como eu algum caminho. Um estranho, sem relógio, sem ninguém a esperar. Tenho a luz do sol no céu azul, que aquece minha alma, ilumina meu caminho. Sou eu que sigo ali na multidão. Eu vou fugir da minha solidão. Cada estranho vejo alguém igual a mim, buscando o amor. Um estranho, sem relógio, sem ninguém a esperar. Tenho a luz do sol no céu azul, que aquece minha alma, ilumina meu caminho. Sou eu que sigo ali na multidão. Eu vou fugir da minha solidão. Eu sou o rosto a mais da multidão. Em cada estranho vejo alguém igual a mim, buscando o amor. Cor do céu não vou esquecer mais, esquecer mais. Nunca mais vou me libertar, a luz desse olhar não vou esquecer mais,

Escrevo-lhe esta carta na solidão de minha casa vazia, com um coração cheio de saudades de você. A rádio disse que chove e faz frio em todo lugar, e eu me sinto triste, porque recordo o verão que passamos juntos. Mas, Patrick, meu amado, o verão passou. A rádio disse que chove também na nossa praia, na praia em que vivemos o nosso amor. Enquanto a chuva bate na janela, eu recordo o sol, o mar e a música que nos envolvia nas noites de verão. Patrick, estou tremendo. Será de frio? De saudade de você. Patrick, meu amor, eu amo. Não, um grande amor não se esquece. Não. amor. O verão passou faz tanto tempo, mas olho pela janela e imagino você voltando. Escreva-me, para que eu possa ler sua carta sempre, nestas noites tristes de inverno, possa recordar nosso amor, até o próximo verão. Patrick, meu amado, eu adoro você. Você perder um amor como eu, alguém que você nunca jamais entendeu. Pra que lamentar o que aconteceu? Há um outro alguém esperando você. Há um alguém na multidão que vai adorar com devoção. Entregar com amor o seu coração. Se a vida tem sido mal pra você, e o destino ingrato lhe faz padecer, não chore nunca mais, você vai ser feliz. Ouça com atenção esse verso que eu fiz. Há um alguém na multidão. Informação e cidadania no ar. Rádio Alep, 98.3. Afogamento é rápido e silencioso. Cuidado! Pouca água é suficiente para que uma criança se afogue dentro de baldes, vasos e piscinas. Por isso, esvazie tudo que possa causar esse tipo de acidente. Também mantenha a tampa do vaso sanitário fechada, se possível com algum dispositivo de segurança, ou então deixe a porta do banheiro trancada. Educação e prevenção salvam vidas. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado. Apoio Rádio Alep. Atenção! Saúde é coisa séria. A febre amarela é uma doença causada por um vírus transmitido pela picada de mosquitos infectados. No Brasil, ela ocorre principalmente em áreas rurais, de mata e florestas. Mas existe uma forma simples e eficaz de prevenção: a vacinação. A vacina é a melhor forma de se proteger contra a febre amarela. Uma parceria Rádio Senado. Apoio Rádio Alep. Rádio Alep, o Piauí se ouve aqui. deserta, o sol surgia no céu e eu contente cantava pra você, Marisabel. A praia estava deserta, o sol surgia no céu e eu contente cantava pra você, Marisabel. Peguei a esteira e seu chapéu, vamos pra praia que o sol já vem. Peguei a esteira e seu chapéu, vamos pra praia que o sol já vem. Tiribiribim, popopopom, tiribiribim, popopopom, tiribiribim, popopopom, tiribiribim, popopopom. Na areia escrevi seu nome, mas logo eu apaguei, temendo que alguém pisasse em seu nome, Marisabel. Na areia escrevi seu nome, mas logo eu apaguei, temendo que alguém pisasse em seu nome, Marisabel. Peguei a esteira e seu chapéu, vamos para a praia que o sol já vem. Peguei a esteira e seu chapéu, vamos para a praia que o sol já vem. Tiribiribim, popopopom, tiribiribim, popopopom, tiribiribim, popopopom, tiribiribim, popopopom. A lua foi caminhando igual às ondas do mar, com ciúme dos seus olhos e do seu modo de olhar. A lua foi caminhando igual às ondas do mar, com ciúme dos seus olhos e do seu modo de olhar. Peguei a esteira e seu chapéu, vamos para a praia que o sol já vem. Peguei a esteira e seu chapéu, vamos para a praia que o sol já vem. Tiribiribim, popopopom, tiribiribim, popopopom, tiribiribim, popopopom, tiribiribim, popopopom. Tiribiribim, popopopom, tiribiribim, popopopom, tiribiribim, popopopom, tiribiribim, popopopom, tiribiribim, popopopom, tiribiribim. Thank you.

sou um negro gato, me arrepia. Em toda a minha vida sempre dei asa, só mesmo de um telhado, aos outros desacato. Sou um negro gato, negro gato. Uma triste história vou lhes contar, depois de ouvi-la sei que vão chorar. Há tempos eu não sei o que é um bom prato. Sou um negro gato, negro gato. Sete vidas tenho pra dar e vender, sete chances tenho para viver, mas se não comer, acabo num buraco. Sou um negro gato, negro gato. Puedo no saber de nada, estar equivocado.